Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Iniciamos agora na Rádio Boa Nova o programa Palavras de Esperança, nesta sexta-feira santa, dia 3 de abril. Seu Padre António, seja bem-vindo a mais um programa aqui na Rádio Boa Nova, nesta data tão importante para a Igreja, que é a Sexta-feira Santa. Exatamente. Muito bom dia aos nossos ouvintes, aqui é a Liliana, todos aqueles que nos acompanham. Sexta-feira Santa é um dia especial. Celebramos a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, que voluntariamente Ele aceitou ir até à morte como sinal de amor pela humanidade e por cada um de nós. E então é um dia importante. A sociedade civil também acabou por reconhecer este dia importante, ao ponto de fazer feriado, ser feriado nacional, ainda que depois não se aproveite propriamente para questões religiosas ou espirituais, seja mais um momento lúdico de passeio e de viagem e ter férias. Tudo é importante, mas a origem, efetivamente, deste dia é recordar a paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo e que hoje queremos também evocar de alguma maneira. Muito bem, Sr. Padre, de facto este é um dia importante para a Igreja, importa que cada um de nós também o possa sentir de alguma forma. Sr. Padre, temos aqui algumas considerações, nomeadamente o Papa que convida a rezar pelos sacerdotes em crise. É interessante a mensagem que o Papa habitualmente faz mensalmente, que tem um pequeno vídeo, e este ano, ou este mês, tem a ver com o sacerdócio. Também tem sentido, porque ontem, quinta-feira santa, os sacerdotes renovaram as suas promessas de ordenação ante cada um, em cada diocese, com o seu bispo. Eu também tive a oportunidade de estar em Coimbra. Também até sempre assim, não é? Na quinta-feira. Todas as quintas-feiras santas. Quinta-feira santa é um dia também importante, porque à noite celebramos o início do tríduo pascal, que são estes três dias fundamentais da Semana Santa e da fé cristã, em que celebra a última ceia, Jesus que dá um mandamento novo do amor, que lava os pés aos discípulos, e da parte da manhã há aquilo que se chama a Missa Crismal. A Missa Crismal é na sede de Coimbra. O seu bispo convida todo o clero, todos os sacerdotes a estarem presentes. Os sacerdotes fazem a renovação das suas promessas sacerdotais e depois são benzidos os óleos santos, o óleo dos enfermos e o óleo dos catecúmenos, e é consagrado o óleo do Crisma, portanto, que depois com que será feita a unção do Crisma, uhum, e também tudo aquilo que tem a ver com consagração. Muito bem, portanto, todos esses óleos que depois vão ser usados ao longo durante, do ano, durante, não é? O ano, portanto, todos os sacerdotes vamos lá, depois vamos umas caixinhas, trazemos o óleo, que utilizaremos depois durante o ano. Então é um momento importante. E o Papa, também talvez por causa desta questão do sacerdócio, escreveu uma mensagem muito interessante em que convida a comunidade cristã a rezar pelos sacerdotes em dificuldades ou em crise. E diz o Papa pede aos fiéis que cuidem dos seus sacerdotes, escutar sem julgar, agradecer sem exigir perfeição, que é uma realidade. Realmente as pessoas sempre estão na expectativa de poderem receber as coisas que necessitam, as funções religiosas e o serviço do sacerdote, mas às vezes não têm esta sensibilidade também de descobrir que o sacerdote é humano, às vezes tem muito problema, tem muitas atividades para fazer e também tem as suas dificuldades. E então diz o Papa, quando a solidão pesa, as dúvidas escurecem o coração e o cansaço parece mais forte que a esperança. Isto também pode acontecer com o sacerdote, não é? Muitas atividades, às vezes também acaba por nem ter tempo para rezar ou tempo para conviver cordialmente com os outros, não é? Então pede que se renove nos sacerdotes o seu amor incondicional e que não se sintam funcionários nem heróis solitários, mas filhos amados, discípulos humildes e queridos e pastores acompanhados pela oração do seu povo. Então penso que é também uma mensagem bonita. Efetivamente, sentimos muita dificuldade porque temos poucos sacerdotes, muitas paróquias, muitos serviços. Ainda agora experimenta isto, por exemplo, no Domingo de Ramos, não é? Tantas celebrações. Pois. Mas às vezes, porque depois de uma celebração para a outra, atrasa-se uma, depois a segunda também se atrasa. Sim. Isto às vezes são insensíveis. Portanto, acaba por ser um trabalho, ainda que solitário, mas depois também uma sobrecarga de trabalho. Mas depois não é? As pessoas são insensíveis. Estava na nossa coisa, já não se cumpriu como nós queríamos, e depois tem palavras também desagradáveis, às vezes, não é? E às vezes é um papo-papete também, chama a atenção para isto, que não é só cobrar ou exigir, mas é também compreender, ajudar, rezar, mas também humanamente ser assim um pouquinho solidários. Então é bonito que o Papa também se preocupe com os seus padres, que são aqueles que no fundo estão em cada localidade, em cada paróquia, pela Igreja inteira, portanto, pelo mundo inteiro separado. E o Papa manda esta mensagem para todos, porque muitas vezes o sacerdote também pode experimentar momentos de solidão e de crise. Às vezes anda-se no meio de muita gente, mas pode-se experimentar a solidão pessoal. É verdade, e já houve casos até de dificuldades, e não é? De desânimo radical, não é? Sim. Pronto, então não é só pôr carga, mas é também aliviar a carga. Nesse sentido também posso reconhecer que aqui nas nossas paróquias temos muitos colaborantes, e nesse sentido posso agradecer muito, porque não é que eu tenha que fazer tudo, uhum, não é? Mas tem muitos colaboradores, muitos leigos que lhe facilitam um bocadinho a tarefa, não é? E que se voluntarizam para dar o seu tempo e até prescindir um pouquinho da família, para não só nos domingos, como nas diversas atividades que há na paróquia. Ainda agora esta semana, aqui na nossa paróquia de Oliveira, muitas coisas para fazer, mas aparecem sempre pessoas voluntárias, generosas, que ajudam e que fazem realmente com que... Fazem acontecer, não é? Exatamente. Eu não passo sozinho. Há uma comunidade que está e que é sustentada. Mas, às vezes, também essas pessoas sentem que nem sempre também são reconhecidas, ou que os outros ainda depois não estão, mas ainda criticam. Às vezes criticam. Ou qualquer coisa que não estava exatamente como imaginavam. Pronto, então temos que habituar-nos também a este espírito de solidariedade e de corresponsabilidade, e de sentir que, neste caso, que falava o Papa, o sacerdote, é alguém que ofereceu a sua vida, mas que muitas vezes vive também situações pessoais, familiares, anímicas, afetivas, psicológicas, que podem ser difíceis, e que a comunidade deve ajudar mais que apontar o dedo, como às vezes é fácil. Às vezes também é verdade que às vezes o padre erra manifestamente e também tem que ser chamado a atenção, mas muitas vezes é também por excesso de trabalho, ou de cansaço, ou de fadiga, ou de solidão, ou de falta de tempo para recuperar as energias, para descansar, para rezar, para ter tempo para fazer um retiro, ou para se recolher espiritualmente. A pessoa no ritmo, depois às vezes nem há tempo para rezar. É verdade. Queria ser a primeira missão do sacerdote, não só como atividade que oferece à comunidade, como também para o seu equilíbrio pessoal. Nem sempre acontece, então o Papa, atento a estas necessidades que os sacerdotes podem também experimentar em todos os países do mundo, não só em terras de missão, como a gente às vezes pensa que é o mais difícil, mas também na nossa velha Europa cristã. Que às também vezes... há muitas missões para levar a cabo. Exatamente, não é, seu padre? E que temos que pensar que, obviamente, isto aqui é um território de missão. E acho piada que, às vezes, missionários que eu conheço preferem estar nas terras de missões que estar na Europa. Porque aqui o acolhimento, a boa notícia, já não se percebe como tal. Percebe-se mais a exigência de fazer coisas que, às vezes, nem sempre corresponde a uma fé genuína. Pronto, então, que todos nos sintamos nesta missão de corresponsáveis, para que Cristo possa ser conhecido e ser amado, e que a Igreja possa celebrar o mistério da sua fé com profundidade, e que todos a queiramos acolher e podamos também acolher a boa nova, que Deus nos ama e nos ama incondicionalmente. Seu Padre, isto é uma fase, um momento também de introspeção, de recolhimento, de silêncio, por isso a procissão do silêncio. Exatamente, esta terça-feira tivemos um momento muito, muito interessante. É a única procissão de Semana Santa que fazemos, e que se foi introduzindo como procissão do silêncio, em que, efetivamente, rezam-se vésperas, e sempre até foram assim um pouco cantadas, vésperas de Nossa Senhora das Dores, e depois fazemos uma pequena procissão, em que se levam duas Nossa Senhora das Dores, leva-se também uma imagem de Cristo defunto, Cristo morto, então vamos num tempo de silêncio, que sente-se o bater das varas no chão, ali, que faz... É interessante e ajuda-nos a pensar também na dor e no sofrimento que há no mundo, e que muitas vezes é vivido sem que tenhamos sensibilidade para o outro. E às vezes este tempo de Semana Santa é também para ajudar-nos a perceber que a dor de Cristo, o do Cristo histórico, continua viva também na dor do Cristo que está em cada pessoa e que também continua a sofrer. E há muito sofrimento, muitas vezes escondido ou provocado ou e que muitas vezes somos desinteressados, somos insensíveis. Então esta Semana Santa também ajuda justamente a poder aprofundar neste sentido da fé cristã, da paixão de Cristo e também da nossa abertura e compreensão e solidariedade com aqueles que sofrem. Muito bem, Sr. Padre, vamos então concentrar-nos um pouco na liturgia, nomeadamente para falarmos da adoração da cruz. Exatamente, então a celebração teremos hoje na nossa paróquia, depois também nas outras paróquias. Não podemos ter tudo em todas as paróquias, portanto procurou-se em Oliveira do Hospital, que é a sede da Unidade Pastoral, então teremos todas as celebrações. E depois nas outras paróquias procurou-se pelo menos haver uma celebração da liturgia da Semana Santa, deste tempo mais intenso, pelo menos uma celebração. Uhum. E então aqui, falando aqui então da sede, teremos a adoração da cruz, a celebração da paixão com a adoração da cruz às 15 horas, em que se pretende efetivamente venerar a cruz de Cristo. Teremos a leitura do Evangelho da Paixão segundo São João, um evangelho longo, mas conta, no domingo passado foi o Evangelho de São Mateus, agora a versão de São João, que não sendo exatamente iguais, conta o mesmo drama, o mesmo sofrimento, a mesma injustiça feita com o Senhor, a sua abnegação, a sua humildade, a sua aceitação. Portanto, tudo isso é para nós uma profunda interpelação. Portanto, e vai também contar com vários participantes, não é? Como aconteceu no domingo passado. Sim, exatamente. Estes evangelhos longos é um bocadinho dramatizado. Então, uma personagem, normalmente sacerdote, que faz de Cristo. Depois há um narrador que conta a história e há outra voz que são os vários personagens. Às vezes até pode haver uma voz do povo, sobretudo quando o povo julga a Cristo, então também pode a comunidade dizer crucifica, que é sempre assim muito violento, mas que no fundo foi o que aconteceu. Portanto, é uma celebração em que também se o ofertório deste dia é para a custódia dos lugares santos, que pertencem à Igreja Universal. E agora até tivemos estas notícias do Domingo de Ramos, que não, parece que depois de muitos séculos não pôde haver nenhuma celebração no Santo Sepulcro e em Jerusalém, isto já foi um bocadinho revisto, mas é importante que também esta conservação dos lugares santos, que já vem dos primeiros séculos, do século IV, portanto que se possam manter e que esta referência ao local onde Jesus viveu, onde Jesus morreu, onde Jesus instituiu a Eucaristia, portanto que são os espaços históricos de Jesus, se possam manter, e a custódia dos lugares santos está confiada aos franciscanos, pois no fundo é muito importante, e o ofertório deste dia destinado também justamente a que esta guarda dos lugares santos se possa manter viva e se possa preservar estes locais, que quando vamos a Jerusalém ou a Israel em peregrinação, pois é sempre comovente poder estar nestes locais onde Jesus esteve. Seu Padre, é importante também a participação de todos nestas celebrações. Sim, realmente, como não é questão de obrigação, não é propriamente uma obrigação como há com o domingo, há um grupinho de pessoas que participam. As pessoas queiram fazer um caminho espiritual, isto serve quase para um retiro, um repensar a vida, um pôr-se ante o Senhor, um aprofundar na fé. Há aqueles que vão pelo mínimo, digamos assim, ao domingo quando posso, mas há depois também pessoas que, efetivamente, pretendem aprofundar um pouquinho mais. E por isso esse convite para que a comunidade possa participar, para que os cristãos possam realmente aprofundar neste sentido da fé e da fé forte, que é os momentos mais dramáticos da vida de Jesus, em que ele oferece a sua vida, de onde ele é condenado à morte, de onde ele aceita oferecer-se em sacrifício ao Pai, e portanto momentos importantes e reconfortantes. Ele que começa com a instituição da Eucaristia, portanto tudo é um conjunto. A Eucaristia até chama o sacrifício da Eucaristia, o sacrifício da missa, porque de algum modo representa o sacrifício de Jesus na cruz. É a oblação de Jesus até ao fim, até verter o seu sangue. E depois também, junto à cruz, temos o dom de Maria, no Evangelho de São João. Jesus oferece a sua mãe a São João e oferece a João Maria como sua mãe. E diz que João acolheu-a em sua casa, acolheu-a como sua mãe. E diz a tradição que depois da paixão e da morte de Jesus, Nossa Senhora ficou a viver com São João. Há uma tradição que aponta que tiveram em Éfeso, mas o importante realmente é que também nós sejamos capazes de acolher a Virgem Maria como alguém que Deus nos ofereceu para cuidar da nossa fé, e que foi o que Maria fez nos Atos dos Apóstolos. Depois, enquanto esperavam a vinda do Espírito Santo, era Maria que reunia os apóstolos e com eles rezava e os mantinha firmes na esperança e na fé e na oração. portanto, oxalá nós possamos também fazer este mesmo caminho. Então fica este convite de Sexta-feira Santa, que hoje celebramos, aprofundar na nossa fé. Depois, às 18 horas, teremos também outra celebração, que é a Oração da Via Sacra. Convidamos, de modo particular, a catequese a participar, em que reproduzimos estes passos da Paixão do Senhor. É uma coisa equivalente, noutro formulário, mas que pretende, efetivamente, ver os passos de Jesus na sua paixão, o que lhe aconteceu, e também acompanhar e meditar para tirar proveito espiritual, que isso é que é importante, para que a nossa fé se possa sentir confirmada e descobrirmos que vale a pena acreditar. Não é simplesmente uma coisa que acontece, mas é algo muito importante para todos nós. Sr. Padre, no sábado de Páscoa também acontecem celebrações? O Sábado Santo em si é um dia que não há celebrações. Teremos na igreja o ofício de leitura às 9:30 e a oração de laudes. Nesse dia não há propriamente celebração litúrgicas. Há depois a vigília pascal, que assim, essa é conhecida, que é a celebração mais importante de todo o ano, e então que celebramos às 10 horas da noite. E aí então já há uma celebração especial em que celebramos a ressurreição de Jesus. E então tem também muita importância, porque na vigília pascal celebra-se, há vários ritos, há o rito da luz, em que se benze o lume novo, acende-se o círio pascal, símbolo de Cristo ressuscitado. Depois temos a renovação, a liturgia batismal e a renovação das promessas do batismo. Todos recordamos o próprio batismo. Quando há batismo de adultos, é um momento apropriado para fazer o sacramento do batismo. Depois temos uma liturgia da palavra também muito extensa, com muitas leituras do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e depois a distribuição da Sagrada Comunhão. Pronto, no fundo, é a primeira Eucaristia que celebramos com Cristo ressuscitado, e por isso também é muito importante na tradição cristã. A vigília assume a mais importante celebração de todo o ano. Quem participa na vigília fica com o preceito cumprido, não é obrigado a ir ao domingo, mas muitas vezes participamos na missa e vamos estar à missa ao domingo, sobretudo aqueles que têm assim mais vivência e vivência mais aprofundada, o que também é bonito e é de realçar. Mas, então, a vigília pascal, celebração cristã mais importante de todas as celebrações lá. Muito bem, domingo é então domingo de Páscoa e nós vamos voltar, Sr. Padre, no domingo com um programa especial sobre o domingo de Páscoa. Ainda assim, já podemos deixar aqui também algum cheirinho de que vai acontecer a tradicional, habitual visita pascal. Exatamente, convidamos também todas as pessoas que possam abrir a sua porta e a sua casa para poderem acolher esta mensagem de Cristo ressuscitado, que é uma tradição muito portuguesa de levar a boa notícia da ressurreição de porta em porta a todas as famílias. Então, será também seja um momento que se realize em praticamente todas as nossas paróquias, de alegria, de festa, de celebrar a vitória da vida sobre a morte, a vitória de Cristo, da qual todos também participamos, chamados também depois a aderir à sua vida nova, à vida nova de Cristo ressuscitado. Muito bem, Sr. Padre, nós estamos a terminar então o nosso programa de hoje dedicado a esta Sexta-feira Santa. Temos um tema para partilhar também com os nossos ouvintes. Exatamente, é uma música própria de Sexta-feira Santa que se chamam assim Impropérios, que são uma maneira de lamentos, e que o próprio Jesus depois também se canta isso: meu povo, que mal te fiz eu, em que te ofendi. O que é que aconteceu? Então um canto assim um bocadinho, uma melodia assim um bocadinho pesada, digamos assim, dura, porque é um lamento de dor que nos acompanha e que então queremos hoje também recordar. Deixamos esta música para que os nossos ouvintes possam também acompanhar e entrar dentro deste espírito de Sexta-feira Santa. Muito bem, Sr. Padre, vamos então ficar com este tema. Aleluia, aleluia, aleluia. deseja Ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Padre, é assim que chegamos então ao final do nosso programa de hoje, as Palavras de Esperança, nesta Sexta-feira Santa. Nós voltamos então domingo para um especial sobre o Domingo de Páscoa. Muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado também a todos os nossos ouvintes que façam este caminho de Sexta-feira Santa, caminho fim de Quaresma, para podermos chegar à alegria da Ressurreição. Que virá no domingo de Páscoa. E nós cá estaremos então, continuação de Um Bom Dia. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.